Falar de amor. Tenho medo de encontrar você andando por aí. Vai. E me machucar. Do meu jeito eu vou tentando te esquecer e eu fico aqui. Não vou te segurar. Tô sabendo que você já vai sair e está perdendo a hora. Que tá cheia de amiga te esperando do lado de fora. Que não quer viver, que não quer viver, que só quer viver a vida agora. Vai curtir, vai dançar, vai beber, se iludir e me esquecer em outras bocas, me entregar. Tudo bem, tudo bem, se não quero o meu amor, eu vou curtindo a minha. Vai sair e está perdendo a hora. E que tá cheia de amiga te esperando do lado de fora. Que não quer me ver, que só quer viver a vida agora. Vai curtir, vai dançar, vai beber, se iludir e me esquecer. Eu vou curtindo a minha dor. Em outra noite eu vou chorar. Vai curtir, vai curtir, vai dançar, vai dançar, vai beber, vai beber. Se iludir e me esquecer, em outras bocas se entregar. Tudo bem, se não quero o meu amor, eu vou curtindo a minha dor. Yeah.